Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Começa agora mais uma edição do nosso programa que dá pelo nome de. Isso, Nota 7. Vou desde já pedir desculpa por um ligeiro ruído que vão aqui ter a oportunidade de escutar. Minimizei ao máximo aquilo que consegui. Minimizei ao máximo, é engraçado. Pois muito bem, ouvintes, cá estamos para mais uma edição do nosso Nota 7, edição para sexta-feira, 28 de março. Uma edição que hoje vai ter apenas e só Gui. Guitarra, ou melhor, não apenas e só, mas como um instrumento predominante. São músicas muito bonitas que nós vamos ter aqui a oportunidade de ouvir. Guitarra mexicana, é como se chama esta variante. Nós aqui podíamos apenas trazer uma guitarra qualquer, ou guitarra portuguesa, ou guitarra mexicana, ou, enfim, mas não, vou trazer assim a guitarra mexicana, no caso, que é uma guitarra que se caracteriza mais pelo som. Ela também tem grandes diferenças com respeito às anteriores, creio, mas. Quer dizer, daí tem. Tem algumas, tem. Em termos de. A afinação das cordas é diferente. Acho que são cinco cordas, não é? Eu já não estou recordado. Bom, mas o que interessa mesmo é que nós vamos aqui escutar algumas músicas de guitarra mexicana e vamos desde já começar por uma que eu acho lindíssima. Vamos ouvi-la e eu volto daqui a pouco para lhe apresentar mais dois temas. Vamos à música então, fique connosco, ouvinte, nesta nossa Nota 7. Boa noite. Thank you. De volta, ouvintes, já escutamos a música Amor Eterno, aqui em guitarra mexicana. Mais dois temas para ouvir nesta edição. Já de seguida, a música fantástica, digo eu, chamada Adiós, Adiós, Amor Te Vas. Uma música muito bonita que, é uma confidência, fez parte do genérico do programa já extinto no Grupo Antenueva. Estou-me a referir ao programa El Vuelo del Condor. Nesta edição do nosso programa Nota 7, vamos fechar as portas por hoje com mais um tema que espero também que seja do seu agrado. Estou-me a referir à música que vai então fechar com mais ritmo e tudo. Esta edição vai ser, aliás, uma música sim mexida que nós também já. Creio que já vimos também há algum tempo esta música aqui no nosso Nota 7. Creio, aliás, ainda que foi no tempo do canal 2, não estou agora recordado. A música chama-se. Fuja-me aqui o nome. Ah, aqui está. Me gustas mucho. Música então do. Uma música tipicamente mariachi. Que enfim. Que só podia mesmo ser tocada, bem tocada, pela guitarra mexicana. São então as próximas músicas que vamos aqui ouvir. Espero que gostem, ouvintes. Fiquem bem. Boa noite para todos. Bom fim de semana e até à próxima segunda-feira. Até lá!